sobre todo nome, ao som desse nome, todo joelho se dobrará, doce nome, todo medo faz cessar, esse nome abala terra, céu e mar, esse nome faz o fraco forte ser, transforma a noite negra em dia, faz milagre. Nome, ao som desse nome, todo joelho se dobrará, doce nome, todo medo faz cessar, este nome, abala terra, céu e mar, este nome, faz o fraco forte ser, transforma a noite.